se solta. O acaso foi certeiro e o ponteiro foi da meia volta. Mas me solta melhor do que cair em si. Se ela de volta, e melhor ter razão é escrever um bom refrão a depender da situação. Porque quando você tá perto, eu não sei se é discreto. Aberto, eu começo a cantar aquele para, para, para. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Só fazer.